テーマチューン。Seguidores, subiu, tá na rede, mais uma edição do podcast, aliás, a primeira edição, né, do podcast do Antenativa, o seu blog de pormenores, quem dirias, e olha só. Em megahertz ou megabytes, sempre antenados com o que anda rolando por aí. E a equipe toda do Antenativa tá por aqui, eu, Xi. Eu sou o Gel. E eu sou o Cássio. E aí, tudo bem? Você que vai estar sintonizado na gente, é sintonizado não é o termo, né? Não, hoje em dia ninguém sintoniza mais nada. Nada, né? Então não sintonize. Todo mundo conectado. Conectado. E acessando o blog e ouvindo as coisas que a gente tem para contar para vocês e ouvindo muita música bacaninha. Pois é, primeiro blog do ano, começando aí o ano e estamos aqui com o Gel totalmente recuperado da São Silvestre. Sim, recuperado e seco, né? Porque depois de tanta chuva, na prova inteira, no final da prova, como é que você estava? Falei, inteiro molhado. Pergunta onde não estava, não tinha. Que classificação que você pegou? 8.446. Isso é o de menos, né? O de tempo... 8.455? Não, acho que tem um pouquinho mais, tem uns 25 mil. Ah, então foi bem. Bom, é isso aí. A gente vai então começar com o primeiro bloco, lembrando aí os aniversariantes, né? De hoje especificamente. É, hoje. 8 de janeiro, desculpa, João. É, hoje, dia 8, né? Estaria completando 77 anos. O rei Elvis Presley. Ele que morreu muito novo. Infelizmente, deixou a gente órfão. Muito novo e muito gordo, né? Deus do céu. E com muita lantejoula. Pois é, ironias, né? Faria 77 anos hoje e morreu em 77. Caramba, já faz tudo tempo, já faz tanto tempo assim. Na verdade, assim, cada dia que eu vejo, eu ouço esses programas de flashback, eu fico mais decepcionado, né, cara? Porque você começa a pensar, pô, Nirvana... Nevermind é de 90, já tem 12 anos, cara. Não, 22. 22 anos. Ah! Eu comprei o disco no lançamento, era vinil, hein? Pois é. A gente tá ficando velho. É. E como todo velho é saudosista, né? A gente resolveu fazer esse blog pra matar saudades da SP Rock. É isso mesmo. Quem morava na região da Zona Leste, Guarulhos... Santana, Zona Norte inteira, Moca... Enfim, todos esses lugares, até Mogi das Cruzes ouvir a gente, vai matar a saudade. Ferraz de Vasconcelos. Junto com a gente dessa brincadeira de fazer rádio. Bom, é isso aí, então vamos pro primeiro bloquinho aí. Então, o que tem na aniversariante de hoje, né? Elvis Presley, a gente vai ouvir uma gravação, na verdade são takes de uma sessão de gravação. E o outro aniversariante que nós não falamos, né? Que é o David Bowie. David Bowie está fazendo quantos aninhos? 65. 65 anos, David Bowie. O camaleão, parabéns. Tá em forma. Dele a gente ouve o Love and the Alien, que é uma faixa remasterizada do disco de 84, o Tonight. Vamos lá então? Vambora. Antenativa. If you cry when you're alone, no, it's no. está ouvindo Antena Ativa. voltando com o podcast do Alternativa. Legalzinho esse som, hein? Bacana, David bacana. Bowie. Gostei dessa versão. Oi, a gente tava falando de corrida aí no começo do programa. E aí, Gel, como é que foi sua performance na São Silvestre? Olha, a prova de São Silvestre é muito legal para todo corredor. É uma brincadeira bem legal, uma prova de final de ano. Que é a maior prova do Brasil, com 25 mil pessoas esse ano. Muita gente, quem quiser acessar e depois ver como é que foi a chegada aí no site da São Silvestre, porque muita gente chegando ao mesmo tempo. Você tem uma ideia, eles calculam que é mais de 450 pessoas por minuto passando pelo pórtico de chegada. Nossa, então, parece metrô às 6 da tarde. Parece mesmo. Muito. Bom, você tem uma ideia, o meu tempo de corrida foi 1 hora e 34 minutos e 41 segundos. O meu tempo bruto, que é da hora que deu a largada, deu 1 hora e 51. Eu fiquei quase 16, 17 minutos para atravessar a linha de partida. O pórtico de partida. Mas aí vocês ficam correndo no lugar, como é que funciona isso? Não, você fica parado mesmo, né? Não dá nem pra conhecer, você fica pulando e tal. Aí começou a chover, a chuva, né? Que quem tava aqui na cidade de São Paulo no dia 31 sabe que foi uma chuva forte, a gente pegou chuva quase a prova inteira. E teve aquela confusão toda por causa da mudança de percurso, uma coisa meio arbitrária, só por interesses comerciais e financeiros, nunca pensando no corredor, porque toda a logística para quem corre, quem corre sabe o que eu vou falar, fica muito mais fácil você começar e terminar uma prova no mesmo lugar. Entendi. E pra gente foi complicado. E depois de tanta chuva que a gente pegou para pegar um táxi, chegar até o carro onde estava, nenhum táxi parou, temos que ir andando embaixo de chuva. Molhado, com frio, com chuva e tal. Destruíram os gramados ali perto do obelisco do Ibirapuera, por causa colocaram o local onde foi receber as medalhas, e o gramado ali virou um Pantanal. Deu até dó. Mas, como festa para corredor, maravilhoso. A gente o tempo todo te acompanhando na prova. Encontrei um amigo nosso no Viaduto do Chá. Quem? O Oráculo. Quem? Bolívia. O Bolívia? É verdade, o Bolívia tava lá, ele com uma galera de bolivianos lá tirando foto. E ele me viu muito em cima, não deu pra tirar foto minha, mas eu falei, fala aí, Bolívia. Ele passei correndo, continuei a minha prova. Mas é bem legal. Mas fora essa mudança de percurso arbitrária, que não foi muito bem aceita por um monte de gente que eu andei ouvindo ali durante principalmente no final, o pessoal reclamando muito. Na verdade, eles mudaram por causa do show da virada, né? Isso, é. Porque é o seguinte, nos anos anteriores, eles faziam entrega, porque é muita gente chegando, eles faziam entrega das medalhas e dos kits no final, no estacionamento onde era a casa dos Matarazzo. Sei. E era no estacionamento lá. O ano passado, esse lugar já estava fechado, já estão construindo. E eles, no ano passado, fizeram a grande ideia de entregar a medalha antes. Isso aí, pra quem corre, é uma coisa. Medalha de participação ninguém ganha, só quem ganha um só. Mas é muito legal você, no final, ser presenteado, É um reconhecimento, né? Seu esforço. Então eles entregaram antes. E esse ano, pra não fazer isso, eles mudaram o percurso. Porque a dispersão precisa de muito espaço. Então, São Silvestre já não tem uma tradição, que já mudou de percurso não sei quantas vezes, já aumentou o percurso de 6 km, já foi pra 13, agora tá em 15 km. Faz de manhã. É. Que aí o pessoal tem tempo de terminar a prova, aí o pessoal vai chegar pra festa da virada. Faz de manhã agora, aí precisa ver se a Poderosa deixa, né? Se a Poderosa deixa, tem interesse que faça de manhã. Pra corredor, correr de manhã é bem melhor. A grande tradição da São Silvestre era ser na virada do ano, né? Na virada do ano. Acabaram com isso, então tanto faz ser de manhã ou à tarde. O problema é que quando era na virada do ano, quando chegava no final da prova, tinha gente que nem lembrava quem ganhava, porque já tava bêbado, já tava todo mundo, né? Pra lá de Bagdá. Ah, eu imagino que deve ser bem legal eu estar correndo e os caras soltar fora comemorando o ano novo, mas eu não vou ter essa experiência, não. Não corri na época. Então, falando em correr, e aí o Alternativa é um blog de quase totalmente de música, a gente gosta de música pra caramba. Eu preparei uma playlist aí pra quem gosta de correr com o seu MP3, com o seu iPhone pendurado na orelha. E eu fiz uma seleçãozinha pra para 10 km, vai estar postado no blog, e a gente vai tocar 3 ou 4 faixas dessa playlist aí. Então a minha sugestão é o seguinte, para começar, pra ficar na adrenalina mesmo, põe um heavy metal, um hard rock bem pesado. A minha sugestão de hoje é para Motorhead com Ace of Spades, que é para subir mesmo a adrenalina, né? Essa é para voar, né? É, para sair empurrando o keniano, né? É, correr eu não digo, porque eu não corro nem para atender telefone, nem para ir no banheiro. Mas, de repente, eu sair pulando até que rola. É, rola mesmo. Aí, depois que deu a largada, você já começou a correr. A gente entra numa faixa, que os corredores sabem disso, que até os 4, 5 quilômetros o coração vai estabilizar. Então, nesse tempo, para não machucar muito o seu ouvido aí com muito rock pesado, põe um pop rock, um som mais tranquilo. Para quem quiser relaxar mesmo, aí põe um instrumental de um progressivo. Progressivo. Quem gosta de música erudita, pode botar música erudita. E você vai colocando. Aí, quando você começa naquela fase que você começa a apertar o passo para chegar no final com todo o gás, você vai subindo a adrenalina da música. E eu, como sou suspeito pra caramba, eu termino com esse AC/DC. Então vambora. Então vamos lá. Lembrando, então a gente começa com Motorhead, Ace of Spades. Aí tem o Phantom Rocker's Lick, Man Without Shame. E finalizando esse bloquinho de corrida, AC/DC, It's a Long Way. Vamos contar um pouquinho da história do Phantom pra galera? Só se, sabe. Só se for na corrida. Então vamos. Bom, Phantom Rocker's Lick é um projeto, vamos dizer assim, sobras, né? Depois da implosão da primeira implosão dos Stray Cats, o Earl Slick, que era o guitarrista que tocou até com John Lennon, ele chamou os caras, o baterista e o guitarrista o baixista do Stray Cats para fazer uma banda paralela. E o Brian Setzer foi falar fazer carreira solo, né? Depois eles se reuniram e coisa e tal, ficou tudo bem. Mas nessa época, 80 e pouco, rolou esse projeto chamado Phantom Rocker's Lick. Se eu não me engano, acho que é 8-9. Pois é. Eu adorava, acho muito legal, mas cá entre nós, Brian Setzer é Brian Setzer, né? Vamos lá então? Motorhead. Vamos conferir. Antena Ativa. É isso aí, ouvimos o AC/DC, It's a Long Way to the Top. Como é bom esse AC/DC, né? É, você que o diga, né? É, muito bom. Se você tá afim de correr, essa é a trilha sonora, a dica do gel tá dada. Não, na verdade, a gente esqueceu de falar, tem músicas que fazem a gente ter mais vontade ainda de correr, tipo Michel Teló. Correr muito, cara. Pra longe. Correr pra longe, né? Então, quem quiser conferir depois a playlist vai estar no blog. Bom, é isso aí. Vocês fizeram a lição de casa? Sim. Gel? Não. Hein? Não. Ponto negativo. Ponto negativo pra você. Pô, eu tava de férias, eu corri até... Eu fiquei até dia 31 em São Paulo, depois pegar uma prainha e tal. Desculpa. Tá perdoado. Bom, a gente fez a lição de casa e a lição de casa era a seguinte, era trazer um som de uma banda nova que você ouviu, que você gostou, algum som estranho que você ouviu e achou interessante. E eu trouxe aí um som de uma banda chamada Tracer, lá de Adelaide, na Austrália. A música chama Too Much, é uma pedrada, meu amigo. E eu trouxe heavy metal iraquiano. Como é que é? Heavy metal iraquiano. Um barulho de bomba no fundo? Não, é uma crasse calda. E os caras não devem ser muito bem vistos no país deles, né? Porque eles cantam em inglês. Mas imagina cantar em árabe o heavy metal. Já não se entende inglês. Aí é heavy metal mesmo, cara. É. E eu também trouxe um punk rock cubano. Hein? Porno para Ricardo. Punk rock cubano. Cubano? Cubano. Mas conta a história disso aí. É uma banda que ela faz músicas aí contra o sistema, né? Criticando o regime do Fidel Castro. E eles são perseguidos pela polícia, onde eles estão tocando, a polícia chega, todo mundo tem que correr. As músicas são proibidas de ser vendidas na própria ilha, né? Mas eles conseguem divulgação aí na internet. Bendita internet. É. Não vou nem perguntar como ele chegou a essas músicas, né, meu? Algum refugiado deve ter passado pela casa do caso. Então falou então. Você está ouvindo o Antena. Que las inventó él para perpetuarse. El comandante quiere que vaya y vote para él seguir jodiéndome bastante. No, comandante, no coma usted esa pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Ponga un barco pa' pirarme. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Usted y sus hermanos, esos viejos petulantes. No coma tanta pinga, comandante. Nono Comandante. Muito legal isso aí. E aí, já, você que não fez a lição de casa, o que, que você achou da nossa? Ah, passaram de ano. Bom, é isso aí. Falando um pouquinho das postagens que a gente fez aí nessas últimas semanas, teve uma que me chamou a atenção. Vocês viram lá sobre os indicados ao Rock and Roll Hall of Fame de 2012? Sim, sim, eu vi. O que vocês acharam? Muito legal. Repetindo, né, os indicados deste ano. The Cure, Guns N' Roses, Joan Jett, o Heart, Beastie Boys, The Faces e Red Hot Chili Peppers, entre outros. Acho que até a Chaka Khan tá concorrendo lá. E no post vocês viram lá também, né? Algumas bandas famosas que não estão lá no Rock and Roll Hall of Fame e outras que estão. Por exemplo, Rush não está. Não está? Não está. Não está. Kiss? Está. Não está. Deep Purple? Está. Não está. ABBA? Tá. Está. Está. Que absurdo. Ah, isso não é sério. É sério, o Rock and Roll Hall of Fame, eu não entendo realmente por que eles colocaram esse nome, né? Rock and Roll Hall of Fame, o ABBA está e o Kiss não está, é brincadeira, né? Pior o Deep Purple, né? Não, brincadeira. Então, baseado nisso, resolvi fazer um joguinho com vocês aqui. Então, vou explicar o joguinho. O joguinho é o seguinte, eu vou falar o nome de uma banda e vocês vão me dizer se essa banda, esse artista está no Rock and Roll Hall of Fame ou não. Vai ser sim ou não? Sim ou não? Simplesmente sim ou não. E aí, preparados? Vambora, vai. Vamos lá, vou começar com uma fácil, hein? Elvis Presley. Sim. Tá, verdade, tá certo. Outro aqui, facinho também. Black Sabbath. Está. Está. Tem até efeito sonoro aqui. Olha lá, então vamos começar a complicar, hein? B-52s. Não. Correto, eles não estão. Lembrando, qual o critério para você ser indicado a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame? O seu disco de estreia tem que ter sido lançado há 25 anos. Tá. Por isso que, por exemplo, New Kids on the Block ainda não está. Ainda não. Ainda não, mas, né, dependendo dos critérios do pessoal, talvez daqui um ou dois anos... Esse é o primeiro critério? Esse eu acho que eu diria que é o único, né? Porque se você pensar aqui nos que estão lá e os que não estão... Peraí, né? O Rush já lançou o disco faz tempo. Exatamente. Aí eu acho que é picuinha, sabe? O Michel Teló, então, pode ter esperança. Daqui 23 anos, 24 anos? Sei, mas eu tô surdo. Vamos lá, então. Run DMC. Sim. Correto, muito bem, Cássio. O Cássio tá bem, mesmo. Tá bem, ele foi lá já, ele já visitou lá. Tem mais aí? Deixa eu ver se eu consigo acertar uma. Vamos lá. Steve Ray Vaughan. Está. Não? Não está. Steve Ray Vaughan não faz parte do Rock and Roll Hall of Fame, acredite se quiser. Acho que ele é porque ele toca blues, né? É uma grande piada esse. Vamos lá então, hall. Mais uma. Joe Cocker. Está. Não está. Joe Cocker também não está. Pô, no Rock and Roll Hall of Fame. O cara é americano, né? Não sei. Pensei que ele... A gente tocou hoje o Motorhead? Motorhead está ou não está? Está. Não está. Acredite se quiser, o Motorhead não faz parte do Rock and Roll Hall of Fame. Meu. Pois é. Em compensação, Bee Gees? Está. Bee Gees está. James Taylor? Está. Madonna? Está. Até deu pano aqui nos efeitos sonoros. Jimmy Cliff? Está. Puta, esse... É brincadeira, esse, né? Esse museu é uma grande piada. Eles são uns fanfarrões. Piada. Pois é. Então... É que nem o pessoal da FIFA. Então a gente resolveu aqui fazer uma pequena homenagem, né, pro pessoal que não está no Rock and Roll Hall of Fame ainda. A gente vai ouvir o grande Steve Ray Vaughan. E oba, na sequência, o Joe Cocker. Oba. Antena Ativa. We are

Aí o bloco dos injustiçados do Hall of Fame. Joe Cocker, maravilhosa, maravilhosa. Bom, é isso aí. Com o Joe Cocker a gente chega ao final do primeiro podcast do Antenativa. Ah, deu pra matar... que vocês tenham gostado, desculpa, João. Imagina, deu pra matar saudade aí de fazer rádio. É isso aí, você acompanha a gente no blog e também no Facebook, né? É isso aí. Procure pela gente a página do Antenativa no Facebook. É isso aí, Cássio, isso aí, Gel. Vambora. Valeu, até a próxima. Antenativa. Antenativa. Antenativa.